Salvador, bom dia, Ultra 3, ano 71, informação Golf, posição 5, pronto para cópia. Ultra 3, 171, bom dia, Salvador Guarulhos, autorizado, nível 320, via Ultra Zulu 10, Taubaté. Decola, pista 90, curva à direita, saída da Euleda Motiva. Controle 120, décima 8, transponder 5104, Ultra 3, 171. Autorizado Guarulhos, nível 320, Vapor Zulu no 0, Taubaté, decola da 10 à direita, da El Leda Motiva 12080, 5104, da 3171. Correto, chame pronto. Vou chamar. Paulo, bom dia. Azul, Papa, Santos, Quebec. Tátio 3, precisa autorização para giro em marcha lenta, já em tomada em pé. Confirme, portão. Confirme, portão. Posição 2 do Romeu. Ok, sim, antes do giro de motor, chame no time. Quebec. Simpatio, Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste 190, ajuste de altímetro 1095, o Oxené 625, boa viagem. Guiné 6251, autorizado alinhar e decolar. 190, vento 280 graus com 05 nós. Afirmo, autorizado a decolagem, o vento 280 graus com 05 nós. Chené 6251, decolada aos 36, Chimei, controle frequência 120, décima 8, boa viagem. 308, muito obrigado. Bom dia, Chené 6251. Bom dia, Chené 6251, suba e mantenha 360 na prodileta. 360, graças a Deus. Solo, Papa Romeo, Alfa X-Ray India. Prossiga. Muito bom dia. Alfa X-Ray India solicitando autorização de reboque do pátio 3 para o pátio 1 no posição 03. Chame na saída do pátio 3. Para ingressar pátio principal, Alfa X-Ray India. Papa Tango Quebec. Prossiga. Informando o corte dos motores. Doro 3171, Quebec, autorizado. Tem a posição igual para o Quebec, o 3171. Guarda. Aeronave no reboque da Azul, está na escuta do Solo Salvador. Prossiga, Solo. Alfa X Índia na escuta. Você já iniciou o reboque? Não. Positivo, Solo. Estou visual agora no Pátio 3, que está iniciando o pushback da aeronave. Eu fique atento à aeronave da TAM, que vai puxar no portão 5, ok? O Alpha X aí. Positivo, Solo. É o Alpha X Índia, atento ao TAM, sendo baseado na posição 05. Vamos parar um pouquinho mais, valeu. Obrigado. O TAM 3171 não autorizado, pushback, acionamento, chantar. Atrás, 3171. que é 251, no Chame Centro Recife, 251, não, Terra 1-3395, bom dia. Emare 1-2-5-1. Volta 3171 para o fax, 221 a bordo, 4 e 9 alterna com. Volta 3171 no livre táxi, em frente, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 0015. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 0895, volta 3171. Alfa X-Índia na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 03. Ok, autorizado, chame no técnico. Chamar ao técnico, Alfa X-Índia. Salvador, bom dia, Alfa 3, 171, está pronto, ponto espera no zero. 3, 1, 71 autorizado alinhar e decolar, pistão 0, vento variável com 04 nós, ajuste de altímetro 0095. Valeu, Guilherme, decolar no 0, TUG 3, 71. Meu Bravo, prossiga. Bravo 07, eu estou 400 Brasília, escuta para qualquer um, meu Bravo. Autorizado Salvador Brasília, ao nível 400, Rio Brasil 17, Formosa, Opero Isque 10. Decola pista 17, curva à direita, saída Arbo, transição Elefa. Controle Salvador, frequência 120.8, transponder 5112, o Papa Romeo, Romeo para voa. Autorizado Brasília, 400, da Coronel Marcelo, curva direita, árvore elétrica, após o giro, Salvador 97, Palmeiras, Salvador 108, controle com 142, Romeo para voa. Tá correto, chame torre 1895 para acionamento, táxi, decolagem, o ajuste de altímetro 1095. Dual 52, chame controle, frequência 120, décima 8. Boa viagem. 208, obrigado, 3171. Controle Salvador, bom dia, outra 3171, Dael 2. 3171, contato radar, Sol 320, rampura de Leda. Direto Leda, SOB 320, outra 3171. Bom dia, azul 2775, mantendo 1975. 2775, bom dia. Contato radar, afastado 62, 63, contador. Foi na procura de Mari para a chegada Mari, reporte para a descida. Agora para a descida, se autorizado, a gente tem controle de uma duna. É negativo. Vem reportar para a descida, por Mari. Posição 03, liberado. Ok, bom dia. Se autorizado do ano presente, o azul 2775, quando iniciar a descida, se possível, desse com high speed que nos ajuda na frequência mesmo. Meu amigo, estamos descendo então, vou na posição duna, reportará para a descida, porém a gente está com uma restrição numa, de uma porta de trem de pouso aqui, e nossa descida está restrita a 200 nós, senhor. Controle 3071. Coordenar com o centro Approach Montreal. Quase. Pois não. Setinho autorizado pelo centro pro Diognave. Ognave 3171, obrigado. Salvador é o azul 2775, fugindo, ideal de descer. 775, desça para 2015, livre LF, em forma estabilizada. Cruzado LF, desça para 2000, pés, é portaré estabilizado, azul 2775. A73, identifique chegada Mari, desça ao 050, reduzindo para 259. A75, afirmativo. Papa Romeo, Romeo Bravo Oscar, é a 2. Agora só para acionamento. Autorizado o acionamento, chame pronto para o táxi Romeo Bravo Oscar. 3171, chame centro Recife, 1251, alterno 3395. Você confirma a frequência 3171? Centro do centro, 1251, alterna 1395. 251-3395. Nós é o número 2 na aproximação. 220-59-7300. Se autorizado, chame na Papá para ingresso na pista no 7, o Romeu Bravo. Autorizado o ingresso na pista 17, reporte alinhado e pronto. Cabeceira 17. Nossas três, essa para 2000, 1015, Livre LS X-Ray, informe estabilizado. T61, copia. Permaneceu. Salvador Galeão, nível 360, conforme rota do plano de voo. Decola pista no zero, curva direita, Dael, Leda, pois Leda, Irumi. Controle 1120-8, transponder 5122, voo 1961. Segue para o Galeão, conforme rota do plano, nível 360. Cola da 1-0, para a direita, Dael, Leda, Irumi, 1208, controle 5122, transponder. Confirmando 5122, portão 9, estime pronto para pushback acionamento. 5122 e para pushback acionamento. Bravo, bom dia, acione 5112. 5112, vamos ver a Bravo. Para voz, contato radar cruzando 3500, qual 400, sai da Arbor. Sim, sabe. Estabilizado, azul 2775. 275, prossigo agora 14 Salvador em 1-1-895, bom dia. 1895, obrigado, bom dia. 14 Salvador, muito bom dia, azul 2775, nacional estabilizado. O 73 reduz para 189, informe estabilizado. Controle, Romeu, para voz. Prossiga. Solicita para a posição Alefa, Romeu, para voz. Precisado, Alefa. Fácil. Azul 2775, pouso autorizado, pista 90, vento variável com 0,4 nós, o ajuste de altímetro 0,95. Vento variável, autorizado, pouso, azul 2775. Nós está escrito, prossigo agora com a torre em 1-1-895, bom dia. 1893, muito bom dia, Rio 5973. Rio 5973, muito bom dia, a torre. Rio 5973, continue a aproximação, aguarde pista livre, o ajuste de altímetro 0095. Foi pra Vossa, chame centro Recife em 1288, alterno 260, bom dia. Obrigado, bom dia, até a volta. Controle Salvador, bom dia, Oscarém 6285, a bom. Identifique, chegada bom. Desça para 4000, na proa de Pelô, ajustado 1500. Desculpa, senhor, está muito baixo de atenção, controle Oscarém 6285. Afirmativo, 6225, proa de Pelô para a chegada Bonf, ajuste 1015, Salvador, desça para 4000 no ideal. Maravilha, descendo na proa de Pelô, na Bonf, descendo 6225, autorizado, chame táxi, o 1961. Agora para o táxi, 9L. E o 5973, pouso autorizado, pista 10, vento variável com 04 nós, ajuste de altímetro 10, 95. O azul 2775, táxi via Alfa Kilo, para a posição 3 Romeu do Pátio 3. Alfa Kilo 3 Romeu do Pátio 3, 2775, quebrou. No solo ao zona 5, livre táxi à direita, táxi Alfa, Kilo, para a posição 6 Romeu do Pátio 3. Afirmo. O 2775 está mostrando posição, aguardando o balizador. 2775 da Azul, 2 solo Salvador Golfo 961, está com o 37 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, alterna Campinas, está pronto para o táxi. 961, no livre táxi, pátio Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 1015. Gente, pátio Índia Alfa, 118, no ponto de espera, Bruno, 961. Posição 6, Romeu. Salvador, o voo no 961, quanto espera da 10, pronto. Voo no 961, autorizado a alinhar e manter, pista 10. Alinhar e manter na 10, 961. No 961, vem livre alinhamento e decolagem, pista 10, vento variável com 03 nós, ajuste de altímetro 0095. Livre alinhar e decolar, o voo no 961 da pista 10. 961, decolado aos 23. Chame controle, frequência 120, décima 8, Goiás. Obrigado. Bom dia, Gol 961. 4, 600, boa noite, cara. Bom dia, Gol 961. Gol 961, bom dia. Tudo em mantinha 360, saída da EL. Temos a proa Leda da presente para evitar a formação? Precisa de desvio após o Leda. Ok. CV5, desça para 2000, 1015, livre LF X-Ray. 2000, 1015, livre LF, chanelinha 225. Geral 9972, identifique, chegada Ari, desceu 050. 7070, geral 9972.